aqui agora 70 bis de Sergei Prokofiev. Essa foi a Orquestra Nacional Escocesa, conduzida por Neeme Järvi, na cena da Fonte com Polonês, da música de Boris Godunov, opus 70 bis, de Sergei Prokofiev. E agora seguimos com a leitura de Nelson Freire para Danseuse de Delphes, de Claude Debussy. Esta foi a leitura de Nelson Freire para Danseuse de Delphes, de Claude Debussy. A cantora portuguesa Susana Travassos, que estamos ouvindo ao fundo, e o violinista Gabriel Godoy, residentes em Lisboa, fazem hoje na Casa do Núcleo uma homenagem a Mercedes Sosa, uma das mais comoventes vozes latino-americanas. Susana Travassos lançou o primeiro disco em 2008, uma homenagem a Elis Regina, por sinal, e mistura influências que vão do canto lírico ao jazz. Na apresentação, ela será acompanhada pelo violão de sete cordas de Godoy e pela percussão de Felipe Roseno. Então, esta apresentação acontece às 9 da noite na Casa do Núcleo, ali na Rua Padre Cerdá, 25 em Pinheiros, com ingressos a R$ 26. No repertório, músicas conhecidas de Mercedes Sosa, como Volver a los 17, Canción con Todos e Gracias a la Vida. E já que falamos em Gracias a la Vida, esta célebre canção de Violeta Parra, ouçamos-la na voz de Mercedes Sosa. Thank you.

Albergaria e Carla Zaccagnini. O Sesc Santo André começa às 8:30 da noite a série de encontros O Reino Encantado de Ariano Suassuna. No mesmo horário, 8:30, o duo de violões Orellana e Orlandini se apresenta no Centro Cultural São Paulo. Pouco depois, às 9 da noite, na Central das Artes, o show do grupo Soundscape Big Band. Enfim, às 9 da noite, a cantora portuguesa Susana Travassos e o violonista Gabriel Godoy fazem uma apresentação na Casa do Núcleo, celebrando Mercedes Sosa. Nosso programa vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos de Cibele de Toledo, Walter Lima e Afrânio Vanderlei. Apoio de produção de Jéssica Argoli e Maiara Neves, produção de Adriana Braga, seleção musical de Viviana Morila, apuração em notas de Danilo Dainese, reportagens de Cirlei Ribeiro, com a edição e apresentação minhas de Fábio Malavoglia. Foi um prazer estar com vocês. A seguir, vocês ouvem o Concerto do Meio-Dia. Tenham todos uma tarde muito agradável, relaxante, repousante, se possível. E até amanhã. E que bom que está chovendo. Rádio Metrópolis. Música de qualidade, arte e cultura. Com Fábio Malavoglia. Realização Cultura FM.